chamado e remido pelo meu nome fui escolhido pra glória do Cordeiro, pra levar os cegos em sonho de espírito e evangelho. Como servo eu te digo que nem antes nem depois haverá outro Deus vivo. Só ele é o Senhor e fora dele não há salvador. Seus inimigos ficarão confundidos, embaraçados e serão totalmente exterminados. Pro caminho perseguirás e por sete fugirás e jamais encontrarás. Profetizo sobre sua vida, truta. Vitória sem medida, receba agora. O que necessitas é só acreditar, uma rosa vai brotar. Enxugue agora as lágrimas de a cabeça, não esmoreça. Bem-aventurados é humilde coração sem malícia. Como a criança que não perde a esperança, jogando bola, escorregando na ladeira. Sem preocupação, longe da maldade desse louco mundão, né não? Jesus é o caminho, ninguém vai ao Pai se não pelo Filho. Não endureça o coração, meu querido. Nas horas boas e difíceis, Ele está contigo. Muitas aflições, eu não vou desistir. O caminho é estreito, mas Jesus é por mim. São muitas aflições, eu não vou desistir. O caminho é estreito, mas Jesus é por mim. Eu sei. Bem-aventurados que confiam no Senhor, como fez Abraão. Ele creu, ainda que não via, sua fé não foi em vão. Felizes os que seguem fiéis nos caminhos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando teu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo seus troféus, mas levaram-se para a cruz pesada para obter poder do céu. Da sepultura para o céu, Jesus voltou, depois que o pecado aniquilou. Com grande poder foi que ressuscitou, e liberdade aos presos proclamou. É. Muitas aflições, eu não vou desistir. O caminho é estreito, mas Jesus é por mim. São muitas aflições, eu não vou desistir. O caminho é estreito, mas Jesus é por mim. Eu sei. E o fará, o leão da tribo de Judá, os vivos e os mortos vão escutará o grande chamado do nosso Senhor Jesus Cristo, o eterno nosso Salvador. O diabo tentará de tudo pra atrasar, roubar a sua alma e te condenar. Se liga, meu irmão, acorde e vem pra luta. Se revista da armadura, levante e vem pra guerra. Jesus está voltando e eu te mando essa ideia. Não caia na cilada, se livre das paradas. Muitas aflições, eu não vou desistir. O caminho é estreito, mas Jesus é por mim. São muitas aflições, eu não vou desistir. O caminho é estreito, mas Jesus é por mim. Eu sei. Aflições, eu não vou desistir. O caminho é estreito, mas Jesus é por mim. São muitas aflições, eu não vou desistir. O caminho é estreito, mas Jesus é por mim. Eu sei.